Alô, Salvador, a Bianca, Ótima Vemba Juliette, comunicando o término de reboque. Gente, um bom dia, Ótima Vemba Juliette. Graças, bom dia. Salvador, muito bom dia, aqui é o Sam, mais de Bravo Golfo, pedindo autorização de reboque do gate 4 do pátio 1 para a posição 2 do pátio 3. Autorizado, reboque, reporta no término. Vou passar ao término. pessoa, aqui é o Tan, Mike, Bravo Golf, falando termo do reboque. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike, Bravo Golf. Fox Alpha, bom dia, prossiga. Tá 3517, autorização da chegada Golf. Desça para 4 mil pés na proa de Alagoinhas, com ajuste no 014. Firma o horário do plano, por gentileza. Por Elefa. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, sai Arbor, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Ativo, pistão 97 também, operante. Posso 3517. 961 no bondinho, informação Golf, Cali Galeão, nível 360, copia. Usado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, letra, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, atuando 5521 no transponto. Ano 961 no correto, portão 9, chama para o pushback, seu nome. é negativo, mas tem a proa de Bonfim. Gol 1865, autorizado a chegada a Bonf, desça para o nível 050. Obrigado, bom. Três, cinco, no sete, desce para dois, no pés, autorizado final, reporte estabilizado. Estabilizado, 357. No táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 04, um bom voo. quente, o Gol no 865, reporte e retorna para a Porto Bom. Isso para 4 mil pés, ajuste no 014. Rio 961, bom dia, está autorizado a linha decolada 10, o vento é de 170 graus com 9 nós. Minha ONU confirmando livre decolagem, 180 com 99. Torre, ONU 1895. 1895. Gol 1865, texto para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. A 7. Bom dia, até 35 no 7, compete aproximação, agora autorização para pouso. Aguardando 35 no 7. No 7, checando 3, está autorizado o pouso 90, vento de 180 graus com 99, o altímetro no 014. Livre pouso 90, 35 na 7. Confirme o trem checado, por gentileza. Aguarde. O Gol 961 decolou os 24, controle em 119 decimal 35, tem um bom dia. Ok, bom dia, boa parte, obrigado. Bom, no 961, no contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, obrigado. 597. autoriza o voo do 91 lá direto, Lido? Autorizar direto, Lido, voo no 961. Muito obrigado. No 7, no solo 27, ao livrar à direita, chama o solo 21 décima 9. 29. Solo TAM 3597. TAM 3597, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Informação agora em curso hotel, no, sem nenhuma mudança significativa, Guarulhos, autorizado nível 340. Decolada 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5530 no transponder. Seja autorizado nível de voo 340 para Guarulhos. Fala da 10, curva direita, saída da El, Leda, Brito, percebe o preso louco, 16. 1935, controle, 5530, no transponder, posição 06, vai tomar ciência do hotel, 3171. Ciente, meia dúzia, chama branco, chamex, na meta. Chama a 3171. Estabilizado, 865. 865, torre, 11895. 961, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, caso negativo 1251. Uno 33.25. O seu também. Salvador, Marjão, aqui na segunda Gol, passa a estar no Machado Travado. Uno 1865, o vento é 1.80 graus com 8 nós, o altímetro 0.4, livre o pouso na 10. Assente, livre o pouso na 1.0, agora 1865 para 0 normal. O 1865, gente, eu vejo como recebe a torre? É, tá com chiado no fundo, senhor, mas tá brincando tranquilamente. O 1865, e agora, como recebe? Tá igualzinho, tá? Ok, agradeço. Sua frequência é meio abafada no fundo, tá? Ok, gente, agradeço. A informação, a gente vai checar aqui o equipamento, ok? No solo aos 3-4, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1, décimo 9, e tenha um bom dia. 3-9, bom dia, isso é bem. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, 65, tá na livre, bom dia. Boa noite, 65, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portal 08. Alfa, direto 08, 85. Papatango, papá tá livre, o confirmando, vai acionar ainda ou já tá pronto pro táxi? Bom, vou acionar. Tá livre o acionamento então, reporta pronto pro táxi? Tá pronto.